A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Panorama Agrícola para 27 de julho de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 27 de julho, terça-feira, noite de lua cheia. Estou trazendo um embalo, tira boné e um balão. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado desta terça-feira é: seja humilde para evitar o orgulho que vem antes da queda. Um bolo com cobertura bonita e saborosa na dica de Simone Barrim. Professor da Terra fala sobre frutíferas. Embrapa realiza curso de inseminação artificial de suínos. Caibi realiza dia de campo em fruticultura. E na entrevista de hoje, a Ipagre desenvolve novas variedades de pêssego e ameixa com baixa exigência de frio. Quer participar do Panorama Agrícola? Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O bolo, quando coberto com geleia, fica mais saboroso e bonito se a geleia for aquecida antes de ser aplicada na cobertura do bolo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, mudas frutíferas devem ser comprovadamente sadias e obtidas de viveiristas idôneos, de confiança. Antes da compra, o produtor deve verificar se o viveiro obedece às normas de prevenção contra pragas e doenças e sempre dando preferência a viveiros certificados pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento. As mudas de hortaliças devem ser necessariamente orgânicas. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. É hora das notícias. Dia de campo em fruticultura ocorreu no último dia 15 de julho, um dia de campo em fruticultura em Caibi. Foi na propriedade do senhor Nilson Balestreri, na linha Glória, específico para técnicos dos municípios da regional de Palmitos, da Ipagre. Na oportunidade foram realizadas práticas de poda de frutíferas, uva, pêssego, figo, entre outras. Adubação, controle de pragas, doenças e enxertia. À tarde foi realizado esse dia de campo na propriedade do senhor Francisco Provenzi, na linha São José. Somente para a cultura da videira, para agricultores dos municípios da regional da Ipagre de Palmitos. O objetivo dos encontros foi levar informações e realizar práticas de manejo dos pomares, já que a fruticultura vem se destacando em municípios da região, mas principalmente a cultura da uva, que pode ser considerada como uma atividade econômica de várias famílias na região. Problemas que os agricultores tiveram em seus pomares no ano passado, como o ataque de pragas e doenças, despertaram muito o interesse dos produtores em participar desse dia de campo em Caibi. Estão abertas até o dia 2 de setembro as inscrições para o terceiro curso de inseminação artificial de suínos, realizado pela Embrapa Suínos e Aves. O curso será realizado nos dias 27 e 28 de setembro, na sala de cursos da unidade da Embrapa, em Concórdia. Os interessados em participar devem entrar no site da Embrapa Suínos e Aves, www.cnpsa.embrapa.br, no link Eventos, e seguir as instruções. O valor da inscrição é de R$ 300. O curso aborda temas como a situação atual da inseminação artificial em suínos no Brasil e no mundo, biossegurança e higiene em centrais de inseminação artificial, e também ensina como inseminar, avaliar, processar e armazenar. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola é com o pesquisador Emílio Della Bruna, da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga. Ele fala sobre novidades na área de pêssego. Bem, a IPAGRE, especialmente a Estação Experimental de Uruçanga, está desenvolvendo novas variedades de pêssego e ameixa para baixa exigência em frio. O pêssego e ameixa são plantas que exigem frio no inverno para poder florescer e produzir com qualidade. E a maioria das variedades foram desenvolvidas para uma exigência de frio maior. E nós temos um potencial de produção muito grande no nosso litoral, a catarinense, no extremo oeste do estado, onde tem poucas horas de frio no inverno. Então as nossas variedades estão sendo direcionadas exatamente para essas regiões, que são regiões ótimas de produção, porque não tem risco de granizo, não tem risco de geadas tardias. Então vai dar um rendimento, uma rentabilidade para o nosso produtor rural muito maior. Então nós temos um trabalho melhor em genética, com mais de 500 seleções dos nossos cruzamentos sendo avaliadas. E estamos já a nível de produção comercial para fazer a avaliação final de validação pelo consumidor de já 16 novas seleções que deverão nos próximos anos resultar em novas variedades que ficarão disponíveis para todo o produtor de Santa Catarina. O pesquisador Emílio Della Bruna informa também como se dá a multiplicação. O pêssego é multiplicado com mudas, né? Por enxertia, porque todo pêssego, toda fruticultura é clonagem, é feita clonagem e se multiplica esses clones através da enxertia. Então seria oferecida a inseminação das mudas para os viveristas, que vão multiplicar essas mudas e oferecer para o produtor do estado. Isso deve chegar até o produtor exatamente quando? A nível assim, de grande escala, provavelmente no ano 2013. Com a expectativa de aumentar a renda do produtor e ter um produto com um sabor diferenciado no mercado, talvez? Todo o trabalho que é feito com essa variedade é produtividade, adaptação ao clima, baixa exigência em tratamentos químicos e também qualidade do fruto. Então, são variedades de curto ciclo, então o período entre a floração e a maturação é um período bastante curto. E o que tem nesses níveis de variedade no Brasil são variedades com sabor muito ruim. E as nossas, com certeza, são muito superiores a tudo que tem no mercado hoje. Aí então, para você, ouvinte do Panorama Agrícola, entrevista com Emílio Della Bruna, pesquisador da Estação Experimental de Uruçanga. Uma boa notícia para Santa Catarina vem de Jacinto Machado. A Coperja, a Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado, é a oitava melhor empresa de grãos do país. O ranking foi publicado pela revista Exame no anuário Melhores e Maiores de 2010 e aponta as maiores empresas em cada setor. Há quatro anos, a Coperja figura entre as 400 maiores empresas do agronegócio de todo o Brasil. Este ano, além de ser destaque entre as 10 melhores do setor de grãos, é a empresa de número 330 no setor do agronegócio. A cooperativa está presente em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, com 3 supermercados, 6 lojas agropecuárias e 2 unidades industriais. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.